mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, já lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor para voltar a viver. Já nem sinto o sabor, a suor e pavor do teu colo a ferver, do teu sangue de flor. Já não quero saber. Dá-me um mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio na madrugada. Vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala. JP Simões, ao lado de Márcia, é esta A Pele Que Há em Mim, tema que integra esta versão, claro, a reedição de Dado, o primeiro longa duração de Márcia, saiu em outubro do ano passado. Antes disso, o Dá, primeira edição, saiu em outubro de 2010 e tem também EP homónimo disponível em ótimosdiscos.com. Altura para Orelha Negra. É para a mixtape de 2010, por aqui uma versão diferente de A Memória com Orlando Santos, Orelha Negra. Since you've been gone, a memória, e que grandes memórias, é Orlando Santos ao lado de Orelha Negra para a mixtape lançada em 2010. Vem aí Miúda, EP homónimo, nova banda, diga-se assim, também primeiro trabalho disponível em ótimos.blitz.pt. São 2 mais 2, no total 4, Mel, Pedro, Pup, juntam-se a eles Tiago Betancourt e também Fred Ferreira na bateria. EP disponível em ótimos.blitz.pt, Miúda com Meu Amor no A Escuta. Meu amor, volta para mim, porque és tudo o que eu quero e preciso e tenho e quero. Meu amor, volta para mim, aquilo que nós somos não precisa de ser explicado a ninguém. Com o Meu Amor, EP homónimo, está disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. Com Quem Eu Quero, é este o mote para o primeiro videoclipe de Miúda. É curioso o género de comentários que se encontram aí pela internet relativamente a este vídeo. No fundo, eu só deixo aqui uma pergunta retórica, mas se quiserem vir daí respostas, estão à vontade, que é: qual é o problema desta música? Seria problema se eles dissessem qualquer coisa do género como: eu sou obrigada a dormir com quem eu não quero, mas não é isso que acontece nesta música. E só para esclarecer, as letras nem sequer são escritas pela Mel, são escritas pelo Pedro Pup. E é mesmo com quem eu quero e como eu quero, Miúda no A Escuta. Boa noite. Quando alguém me diz para estar quieta, sinto algo que devo mexer-me. E sempre que era para estar calada, levantei-me e falei. Nunca fui de aceitar que as coisas são como são, nem visto roupa que faça com que desapareça. Nunca fui de ir por onde os outros vão, e saio à rua não sabendo bem a direção. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece, com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece, com quem eu quero aquilo que quero fazer. faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Miúda, EP de estreia, homónimo, disponível à Paula em ótimos.blitz.pt. Já a data adiantada para a altura de festivais de verão é mesmo dia 13 de julho no Alive 2012. Ghosts and Spirits foi o álbum eleito pelo Ascuta de Nicotines Orchestra em 2010 como um dos melhores lançamentos desse ano. No ano passado, a história repetiu-se, desta feita com Open Water, edição digital a 1 de janeiro de 2011 e reeditada agora e lançado fisicamente já neste 2012, apresentado também ao vivo no Music Box em Lisboa. E é a Nicotines Orchestra que se escuta no Ascuta. I drop to have you. When should I live? When should I feel blue? If you gave me at least one chance, I'd sprinkle your hair with flowers, fit you up with romance. Yeah. Magical girl, come rock my world. Magical. I try to grab you. I'm tired of everyone saying you move too much, but you run, baby. I see it with my own eyes. Cannot get a hold. drifted and then you jumped right in it. My boat. Picked up a dull knife and cleared up my throat. Should have stopped. Morals can't be that well defined. And you didn't understand that, no. You were blind, so, so blind. Your eyes tell me how you felt frustrated and blue. Bloodshot eyes talk to me while I get you. Took off your eyes. No, should be enough. You fought and you lost. Well, I am over you. Para os dois, Open Water, edição digital, lançada a 1 de janeiro de 2011 e também reedição desta feita física já para este 2012. Vem aí o Ludo Almirante, eleito também pelo Ascuta, um dos melhores lançamentos do ano passado. É este o primeiro longa duração, mas não é o primeiro registro. Em 2009 sai o EP Nascituro, 2010 Mil Tentações, pela Ótimos Discos. E agora, em 2011, Almirante, primeiro longa duração de O Ludo, e a proposta convida a Vem Comigo Agora. O Ludo no Ascuta, boa noite. Consegues ouvir-me? São palavras tuas. Consegues senti-las? Um vazio profundo num copo de vinho. Tinto é o sangue que corre vazio. Vazia é a rua. Já te vi aqui. Um susto de alegria. Vem comigo agora. Se for às 2 horas, irás chegar tarde. Já me vou embora. Não chores de saudade. Já me fui embora. Já me fui embora. perfume, perfeito ditado, que mais vale tarde, que mais vale tarde. Tu disseste tudo e eu não disse nada. Ouvi um barulho, acordei agora, acordei agora, acordei agora. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. São 11 temas que dão corpo ao Almirante, 11 mais do 2 temas escondidos, portanto são 13 faixas neste primeiro longa duração de O Ludo. Passamos para Capicua, vamos assim desvendar um pouco este álbum homónimo, lançamento pela Ótimos Discos, ótimos.blitz.pt, é completamente à pala. Mão cheia, são as palavras. O reinventar que abre este álbum. Os dias faz anos que foram inventadas as palavras. É preciso festejar todos os dias o centenário das palavras. O preço de uma pessoa vê-se na maneira como gosta de usar as palavras. Lê-se nos olhos das pessoas. As palavras dançam nos olhos das pessoas conforme o palco dos olhos de cada um. Nós não somos do século de inventar as palavras. As palavras já foram todas inventadas. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas. Há palavras que fazem bater mais depressa o coração. Cada palavra é um pedaço do universo. Um pedaço que faz falta ao universo. Todas as palavras juntas formam o universo. As palavras querem estar nos seus lugares. Gasto os dias a experimentar lugares e posições para as palavras. É uma paciência de que eu gosto. É o meu gosto. Agarrei uma mancheia de palavras e espalhei-as por cima da mesa. Ficaram nesta posição. O texto é de Almada Negreiros, a voz é de Tiago Barbosa e é o tema que abre o primeiro álbum de Capicua, 10 temas para esta estreia em termos de longa duração, edição discográfica disponível em ótimos.blitz.pt. É de Luas, Luas, um dos temas que descobrimos, Capicua, no À Escuta, domingos 9:10, Rua FM, de quarta para quinta a partir da meia-noite e ao sábado podcast à uma da tarde na Rádio Antena Web. Quando não estou luminosa todos me acham invisível, mas é aí que eu me renovo, mulher nova, invencível. Procuram pela antiga face, mas sou fácil, eu mudo, não sou disfarce, simplesmente não as tento. Tenho um outro lado como todo mundo lá no fundo. Por outro lado não me escondo, até me exponho muito, saio destacada para quem quer ver, mas não tento se encaixar-me, quadrada nunca hei de ser. Crescendo e minguando como os ciclos da vida, posso ser incandescente, andar desaparecida, vejo passar as estrelas como carros na avenida. Assim não estou perdida, não me esqueço que estou viva. Sou poderosa, tenho a força da fecundidade, sou orgulhosa de ser fruto da realidade. Já tenho idade, tenho marcas no corpo, crateras no peito, mas sem desconforto. E isso é pouco, isso é tanto, se penso nos anos. Ao meu sufoco, eu faço ouvidos loucos. Eu não sou diferente, loucos somos todos. Todos, todos, loucos somos todos. Atraio os solitários, atraio os apaixonados. Ilumino o espaço e os espaços desorientados. Os gatos e os telhados, os fados e dedilhados. Os casos arrendilhados, os corpos enrodilhados. Faço de estrela, mas a luz não é minha. E finjo estrela para não estar sozinha. Mas sei ser divina, sou viva, sou livre, sou Vênus, fulmina. Mulher vivida, mulher da vida, altiva, sou tida por ser mulher fina. Só sei ser rainha, menos não posso. À

vida no peito. Com a música por perto, do verso é perfeito. Não tenho nisto nem Nike, não acredito no hype. Já era odd no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Não tenho nisto nem Nike, não acredito no hype. Já era odd no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Tenho genialidade para emocionar, ter um je ne sais quoi. Como o JB no Nemequita Pá. Ter capacidade de inovar, sendo fiel à raiz, ao país, à cidade invicta. Eu quero mais, quero um público. E ter o dom de lidar bem com o público. E sobretudo envelhecer com o meu público. Eu queria um dia viajar como músico. Quero tocar e gravar num estúdio. Mas quero divertir-me acima de tudo. Quero poder pagar a quem trabalhar comigo. Ao dia que sobretudo recompensa-lhe a vida. E um dia ainda vou dividir o palco com uma banda. Era bom ter um técnico de som e o caixa merecido. Vá, tenham vergonha na cara, não me chamem para tocar de graça, ok? Obrigada. Eu sou MC, eu estou-me a expor aqui. Dou tudo de mim e já decidi. Não vou discutir, mais ou menos 20 euros que juntos que andam para ir. Para muitos egos de merda, eu pago para não ouvir. Faz por mim, mas respeita a tua classe. Tocas de graça ou quase, bancotas os teus pares. Devia haver um sindicato, rap que acautelasse a nossa dignidade. Já que isto agora é negócio, quem não está no fosso. Até chega-se a boicote em festivais, não é suposto. Só toca banda de rock e nos fones é o aposto. O sol vem e volta, a desgosto. Vê que o esforço nunca chega a ter suporte. Nesta lua de mel da música portuguesa, novamente em português, excluem os MCs. Ou seja, quem sempre fez esta língua uma certeza, mas que nunca fez em TVs ou imprensa. Não tenho nisto nem Nike, não acredito no hype. Já era odd no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Não tenho nisto nem Nike, não acredito no hype. Já era odd no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. A minha religião é autossuperação. Não faço comparação, brilho no escuro. Sou uma no milhão e tenho ambição. A missão de servir inspiração para o futuro. Como eu, ninguém faz aquilo que eu faço. Aquilo de que sou capaz, aquilo em que me esforço. E eu posso, posso furar a indústria, criar oportunidades, a fazer a minha música como a Diana, de Bela Rodrigues. Fazer com que chamem rap ao rap de raparigas. Façam figas, há uma coisa que eu preciso, é ter um DM7 no mesmo barco comigo. Corações ao alto no mesmo palco comigo. Rotações no prato no mesmo beat fodido. A minha religião é autossuperação. Não façam comparação, brilho no escuro. Sou uma no milhão e tenho ambição. A missão de servir inspiração para o futuro. A última, e é a última de Capicu a fechar o álbum homónimo, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. A escuta na rua fm.blogspot.com ou ainda a escuta na rua fm.podomatic.com. Tributo, mixtape Moços Marafados, mais recente lançamento dos auto-intitulados Três Mais Brutos do Algarve, pós-venda, tem a participação de Edgar Valente, segundo registro, não, terceiro registro, exatamente. Para trás ficou, por exemplo, Longa Duração, Algazarra, saiu em novembro de 2010. Nesse ano, fez parte ainda da lista do Ascuta para melhores lançamentos de 2010. Pós-venda, com Edgar Valente, Tributo. Tipo Vorten, fazemos análise da pós-venda Algazarra, primeiro álbum onde a nossa voz tenta preencher colunas, mas também preencher lacunas. Nada é perfeito e a gente assume as falhas que tivemos no processo, é normal. Uns diziam que não fazíamos nexo instrumental, mesmo sendo o nosso rap completo e original. Dizer que somos fracos é um eco para afirmá-lo, e não é falta de humildade nem alta astral. É sim provar o nosso valor em frente quem fala mal. É que às vezes é demais, isso deixa-me foi um pouco louco, porque sei que a maioria só fala com dor de coto. Mas aqui não há alibude, por isso continuamos no chão, não há altitude. Por isso acredita que tente ser no fundo correto, mas foda-se, não comparem entre bruta mundo o secreto. Eu já não dou a bebes, agora é só controvérsias, por mais copos e galeras, só falo de coisas sérias. Trabalho nisto há 7 anos e nunca tirei férias. Querem profissionalismo, então não paguem é misérias. E não me crucifiquem porque falo de frente, não são adversidades que nos impedem de fazer algo sempre. Pós-venda, como o título transmite, a vida é um livro, isto é o capítulo seguinte. Boy, tributo, deita cá para fora tudo que tem para sentir. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. E não ligas a quem não sabe ver o quanto custa. E não ligas se não te tratam da forma mais justa. Alguém está a dar os nossos ouvidos, é a nossa voz, os nossos ouvidos, é os vossos aplausos, os nossos sentidos, é um início que não quer ter um até. Já saiu, tá vendo o que nós queríamos, é o reflexo do percurso pela estrada e da fé. Que nós tínhamos em ter algo único sólido, né? Que fosse por timão, tivesse-nos um toque lolé. Mas agora após a venda é o ingrato e reconhecível. Para muitos o anonimato, para outros o invisível. Se não trabalhas és um boato, se luz és invencível. Nós nascemos do facto do acreditar no possível. E agora é disponível para quem admira e sente, para quem acredita a gente, com vocês é que aprende. Os concertos têm sido inesquecíveis. A palavra de quem nos apoia tem sido combustíveis. Mas nem tudo é agradável, há quem pense o contrário. Há quem pense que foi sorte e que saltámos do armário. Que foi a fute, o suporte e que nos pagam um ordenado. Não confundas dedicação com quem não faz um caralho. Desculpa a minha sinceridade e ter sido mal educado, mas nós sempre fomos sinceros e está de nos levar a algum lado, man. Após a venda continuamos igual. Os tributos mais brutos há quem tenha levado a mal, mas nós sempre fomos os tais, talvez se engraçem. Há quem vês, mas nunca o fez, mas olha, eles sim fazem. A guita mesmo dos concertos, investimos em projetos. Resistimos a crise, já aí não ligamos a aspectos. E nunca vemos de cair, porque sempre fomos retos. Fuck that, não fazemos música para betos. Tributo, deita cá para fora tudo que tem para sentir. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. E não ligas a quem não sabe ver o quanto custa. E não ligas se não te tratam da forma mais justa. Alguém está a dar os nossos ouvidos, é a nossa voz, os nossos ouvidos, é os vossos aplausos, os nossos sentidos, é um início que não quer ter um até. Tributo, deita cá para fora tudo que tem para sentir. Olha para trás antes de dar o passo a seguir. E não ligas a quem não sabe ver o quanto custa. E não ligas se não te tratam da forma mais justa. Alguém está a dar os nossos ouvidos, é a nossa voz, os nossos ouvidos, é os vossos aplausos, os nossos sentidos, é um início que não quer ter um até. É esta pós-venda, Tributo no Ascuta, tributo.blogspot.com, Facebook, MySpace, Quimera.com, como sempre, é passar por lá, passagem obrigatória. Mudo és Maria, projeto de José Matos, com Inês Costa, Inês Barroca, Ruben Azevedo e Igor Arraes. O álbum de estreia vai sair em 2012. Por aqui escuta-se um tema que não vai estar incluído no primeiro álbum de Mudo és Maria. Fat Fake Shake, Mudo és Maria no A Escuta, é para aproveitar. Make it, and I wanna be true. Sober and doing all the time. Fast Fat Fake Shake Mudo as Maria. Assim chegamos à altura do tchau tchau. Fechamos com Youthless, eles que partiram e muito bem, salvo seja, o palco rua há 2 anos. E assim vos digo, já é oficial, já pode ser transmitido que 2012, Semana Académica do Algarve, não contará com palco rua. Portanto, tudo isto devido a questões monetárias que serão explicadas um dia no Ascuta, mais lá para a frente. Portanto, 2012, Semana Académica do Algarve, sem palco rua. Basta recordar os magníficos palcos rua dos anos anteriores, que muitas saudades já nos deixam, sem dúvida alguma. E o Flex a fechar esta edição do... isto é o pessoal, pronto, estou-me a rir, mas pronto, isto já está a descambar, é o que faz ver pessoal na rádio ao domingo à noite. Fechamos com o Flex e fechamos muito bem. Monsta é o novo avanço, um tema que tem acompanhado a vida desta dupla, mas que nunca foi editado devidamente, e surge agora remisturada com uma nova versão. É então Monsta de Youthless. O Ascuta repete na Rua FM de quarta para quinta à meia-noite, sábado formato podcast à 1 da tarde na Rádio Antena Web, radioantenaweb.info. Uma ótima semana, boa noite, até domingo, tchau tchau, fiquem bem. She says I love it when you kiss me on my Mexico. We're both connected to the